Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Eu lembro da menina do cinema. Estamos aqui, irmão. Neto faltou, né, mano? Como sempre. Neto aí se ausentando mais uma vez. Aliás, o Neto tá até assíduo no programa, né, mano? O bicho ali tá, né? O bicho aí, ele tá diferente, né? Aquele bicho... negócio, o Neto tá diferente. Todo diferenciadozão, né? Estamos aqui, ó, desse jeito aí. Com as nossas máscaras, né? Que a gente tem que se proteger, né, Manel? Ali, por causa da quarentena, né, Manel? Quarentena, zona ali. Só. Todo mundo, né, direto, né, Manel? Ali, fudendo a galera, né? Mas estamos aí, né, mano? Inclusive, mas eu... Tá sobrevivendo, né? Pois é, mano. O tema de hoje é o quê, Manel? Ex-namoradas, né, Manel? A sobrevivência das ex, né? Ex-namoradas, né, Manel? Inclusive, eu tô aqui, ó, com meu Dorflex. Isso aqui, né? Não devia nem falar, né, disso aqui, mas que era propaganda zona, né, mano? De drogarias, né, Manel? Estamos ganhando em cima de nós. É, mano. Inclusive, é um negócio meio esquisito, né, Manel? O cara falar sobre... O cara ter dor de cabeça justamente quando o cara vai falar de ex-namoradas, né, Manel? O cara com a dorzinha na cabeça, né? Por aqui assim, é só, né? É só uma leve coincidência, né, não? Manel dando uma coçadinha na testa aí, né, Manel? O cara assim... A velha coçadinha, né? E tal, o cara vai tomar aqui o Dorflexão ao vivo. Aí, ó, Manel, ó. Oi? Como é, menino? Dorflexão ao vivo. O cara, já vejo, é a pastilha de magnésio bisurada, né? Não é, mano, o cara com azia, né, mano? Inclusive, mas... se as farmácias, né, ali quiserem patrocinar a gente tá aí, né, Manel? Tu não acha ruim, não, né? Eu não acho ruim, acho não. Nada, acho nada muito ruim, não, mano. Tu é doido, hein, mano? Inclusive, um abraço aí pra Farmácia Júnior. Os caras assistem o nosso programa, né? Então... Oi! Farmácia JR. Olha aí, vamos começar aqui falando... A galera já tá na loucura total aqui nos comentários, mano. A galera tá mandando vários salves aqui pra gente começar aqui o papo, né, sobre ex. O cara já tá nervoso, né, mano? Nervoso, suando, né? O cara já fica todo se tremendo, né? Um salve, Francisca Márcia Carvalho, um salve aqui pro Rio, um salve aí pro Riozão, nossos amigos aí cariocas, né? Nossa cidade bela, né, que o pessoal chama aí. Cidade maravilhosa, né, o Rio. Cidade maravilhosa. É o Copacabana, né, mano? Copanabana. A gente só conhece o Rio de Janeiro através das novelas da Globo, né? A gente não pode nem falar nada. Ixi, é mesmo, cara, todo na novela ali. Fazer igual meu pai, mano. Meu pai ali chegava na sala... Aí minha mãe assistindo novela. Novela. Ele chegava assim, mulher, esse pai, negócio não bota panela no fogo, não. Putaria, viu, mano? O Edu Master joga jogos falando aqui. Salve pra Santana da Vara PR. O que é PR, Manel? Qual é esse estado aí? É o Pará. Pará. A Barata tá mandando aqui um salve pra São Paulo. Um salve aí pra São Paulo. Ei, Barata! Valeu, meu chapa! O Você Benício tá Rodrigo Melo mandando um salve aqui pro Rio aqui também. Salve pra São Paulo. Um salve pro interior de Jordã, no Piauí. Um salve pra Tupimbará. Tupimbará, um dinossauro mandando aqui. Tupim Baran é massa, viu? Tu conhece, mano? É o Tupim Baran. Não, mas o nome aí é legal, né? É interessante. O nomezão indígena. Diferenciado. Né? É mesmo, é indígena. O Norberto aí, mano, o Norbertozão aqui. Norberto aqui tá mandando um salve pro Japão. Japão aí. Japãozão, Japão, nossos amigos tá aí. E aí, o Japãozão já... deve estar aí na live aí. Salvezão aí pro Japão aí. Exército Brasileiro Comanf. Joel queimando o filme com o patrão antigo dele. O Carlos Vitor Leitão aqui mandando um salve pra Calcaia e um outro salve pra Fortaleza Zona, nossa cidade zona aí, né, Manel? Aí, a Calcaia Zona aí, sucesso! Calcaia, né, Manel? É igual Calcaia, aquele almoção, aí. Né? Almoção, né, que diz? Calcaia, é almoção, é? É não, é o Nas Garras da Patrulha, né? Nas Garras da Patrulha. É, fala... É, Calcaia... Opa, perdi a mensagem aqui, peraí. Acho que era a Márcia de Carvalho mandando aqui, dizendo que o Azila é melhor do que o Jornal Nacional. Azila é melhor do que o Jornal Nacional? Muito melhor, né, mano? Azilazão melhor que o Jornal Nacional. Alegrando ali as semanas, né? Toda terça e sexta. Sim. Aí no YouTube, né? Terças e sextas. Exatamente. Vamos começar, né, mano? E sextas da alegria. Vou mandar uma mensagem aí pra galera. Helder Bruno tá falando aqui, o Manel parece que tá usando uma fralda na cara. Tá aí. Ei, mano. Ó, eu o Manel agora aqui. O Manel agora aí é administrador do canal aí. Ei, deixa eu te falar, deixa eu te falar uma parada, um segredo. Helder? É o Helder que faz isso? Helderzão. Eu e o Joel aqui apostamos que nenhum telespectador nos primeiros minutos de live iria notar que isso aqui é uma máscara de papel higiênico! Mano, o Gabriel Monteiro, quem copiou o link no grupo do Zap? Vixe, mano, Gabriel Monteiro, mano, tá escutando nosso cast? A mina chorando aqui agora, tudo. Eita, menino. Eita, pô. Agora a live é toda assim, né? Não vai cagar não, mano. Deixa de ser doido, mano. Putaria. O papel tava bem limpinho ali, mano. Quer dizer que o Gabriel Monteiro tá aí na live, é? A menina tá doida aqui, tá doida, mano. Tá doida. Tá doidazão, né? Quer dizer que o Gabriel Monteiro tá. Sabe quem é, mano? O Gabriel Monteiro? O bicho tá na live, ó. Tá na livezona aqui, ó. Sabe quem é, mano? O Gabriel Monteiro? Gabriel Monteiro pareceu o nome do meu primo. Ah, não sei quem é, não. É o teu primo que tá assistindo lá. O Gabriel Monteiro, mas é um cara aí do que fala sobre política, né, no YouTube aí e tal. Ele é policial, né, parece que ele foi expulso da polícia, né, por causa do canal, né, e tal. Tu lembra disso aí, dessa... eu sei quem é, mano. Parece que ele tá aí na live, eu vi a mensagem dele aqui na live. Será que é fakezão, hein, bicho aí? Fala uma corra aí, Gabriel Monteiro aí, Gabrielzão aí, do mal aí, doideirazão. É o Gabriel Monteiro depois da gripe, né não, mano? Deve ser, né? Vamos esperar ele responder aí, né, mano? Mas vamos falar hoje, né, Manel? Falar das namorations. Hoje, né, é o dia pra gente chorar as mágoas, né, Manel? O cara fazendo catch. O cara fazendo catch chorando, né? Cara, tomando uma cachaçinha, né? Por falar nisso, agora eu vou. Vixe, Maria. Peraí, eu esqueci a palavra agora. Vixe, Maria. Qual é? É o Laerme. O nome dele é Laerme. O Laerme vai pedir a ex pra voltar. Eita, bicho, é doida. Laerme, cadê você? Nós vamos fazer esse cast em homenagem à sua volta, pra você conseguir. Cara, tá lascado, né, mano? Ei, macho, pra ti, existe aquele negócio que quem vive de passado é museu? Acho que pode ter um fundo de verdade nisso aí, né, Manel? Porque assim, outro macho... E pode o namoro reatar. É porque o cara... Depende muito do tempo do namoro que o cara tá, né, Manel? Porque, tipo, o cara... Às vezes o cara tá ali... O cara tá 6 meses ali com a namorada dele, né, mano? 6 meses não dá tempo de conhecer ninguém, não, meu filho, né? Dá tempo, né? 20 anos, mais de 6 meses. É, mano, 20, o cara casado, né? 30 anos e o cara não conhece a mulher dele, né, mano? Não, tô dizendo. Tu acha que nem tem gente que não conhece ele. Não, mano? Tu acha que não tem, não, mano? Porque o cara, né? O cara que. O pessoal, né? Ele com. O cara, o marido, né? Ele com os amigos dele, né? E tal. Ele conta os segredos dele, né? Conta as putarias, né? E tudo mais. Mas aí ele não conta os segredos dele pra esposa dele, né? Pra namorada dele. Quem é que tem coragem ali de contar os segredos pra namorada, né? Segredãozão. Aí, quem é que tá ligando aí? Fala aí, namorado. Tá aí, ó. Hein? Quem é? Fabiana. É a mulher. Eita, Manel. Bota no coisa aí, Manel. Viva a voz, né? Viva a voz. Amor. Eu tô gravando o cast sobre namoradas. Ixi, Maria. Tô gravando, vou gravar o que é sobre você hoje. Vê que quieto aí, se comporta. Tá é fugir. Tá ouvindo não? Tô ouvindo não, amor. Pera aí que eu vou botar no coisa. Alô? Mano, eu tá fudido, hein, sobre na... Vamos Entendeu? Ler aqui umas mensagens por enquanto. Que o Manel vai dar dicas de como pegar a mulher ou homem. Vai ter os dois, Sara, aí. Vai ter os dois aí. Dinossauro, Isaías na área. Esconde as carteiras. Bruno Vargas, quem manda na casa sou eu. A mulher só obedece. Tá certo. Quero ver se é desse jeito mesmo. Led Hammer, a primeira namorada do Manel foi a Tita. Com certeza foi. Voltei. Olha aí, Manel, a gente tava conversando aqui, né, Manel, justamente sobre isso daí, né, das mulheres pegando no pé do cara, né, Manel? É, mas a mulher parece que tem um radar, né, doido? Vixe, não, mas isso aí é verdade, mano, a mulher, mano, eu não sei o que diabo é isso aí, não, mas quando a gente tava conversando um outro dia sobre isso aí no grupo do Azila, que inclusive o Manel não tá, absurdo, isso daí, o outro grupo do Asilo. É o outro grupo, mas aquele outro grupo lá que tu saiu ali. Não sei porquê. É porque aí eu troquei de número e nunca me adicionaram de novo. Aí, mas a gente tava falando justamente sobre isso daí, mano. Porque a mulher, mano. A mulher é foda, né, mano? Mulher é foda, mano. Mulher é foda porque assim, mas. O cara. Macho, é inacreditável, mano. Se o cara é safadão, né? O cara safadão. Ele tá pensando. Cara é pilantra. O cara tá pensando em trair a mulher dele, mano. O cara tá pensando ali. Eita, porra. Como é que é? A Vanessa lá do meu trabalho. Tá dando em cima de mim, ó, doido. Quem? Ixi, a Melissa? Vanessa. Vanessa Zola, Vanessa. Tá dando aí. Sabe que era aquela popozuda lá do trabalho? Tá dando em cima aí, do cara. Né? Mano, eu tava falando isso porque tá sozinho em casa, né, mano? Se não tivesse, né? E aí, macho, o cara, quando o cara pensa em botar um chifre na mulher, ela já sabe, ela já presente no cosmo dela, né? Ela já presente, no rapaz, cosmo, né? Tem alguma coisa sexto acontecendo sentido. Aqui comigo. Tem alguma coisa acontecendo comigo aqui, peraí. Deixa eu ligar pro Adalberto aqui pra ver onde é que ele tá. É o chifre. O Chico se aproximando, né? Peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui, peraí. Deixa eu ligar aqui, né? Deixa eu ligar aqui pro Alberto aqui pra ver, pra dar Alberto aqui pra ver onde é que ele tá. Aí a mulher liga, né, pro cara. Alô! Adalberto, onde é que tu tá, Adalberto? Deu a hora que tu chegar em casa, tu não chegou. Desde a hora que tu veio do trabalho. Tu não chegou ainda. Aí o cara do outro lado, né? Não, mulher, tô aqui no espetinho aqui com os amigos. Tá nada, tá lá no caminho, mano, da outra, né, mano? Da outra. O cara lá, né, e na outra zona. E macho, não adianta não, mano. Uma hora ou outra, mano, a mulher vai descobrir, mano. Uma hora ou outra a mulher descobre, mano. Porque não tem jeito não, mano. O cara fica nervoso, né, mano? Aquela manchazona de batom ali no. Ei, mano. Na camisa do cara. Nisso. Não, deixa eu. Você deixa eu falar uma. Deixa eu fazer um. Meu nome é aquele negócio lá, macho. Uma denúncia. Não, denúncia não. É um. Não. Um relato. Relato, Manel. Vai lá. Relato. Um relato verídico. Tu falou em batom aí, mano? Eita, Manel. Mas te pegaram, foi no batom. Eu vou ser sincero agora, para 72 mil pessoas que estão assistindo o canal agora. Eita. Normalmente, eu sou de terminar o namoro pra depois começar a tocar o terror, sabe? Eu não sou de trair. O cara é traição, né, mano? Trair é meio paia. Meio paia, né, mano? Se for pra mim ficar solteiro, ou melhor, se for pra mim ficar frescando com um e outro, melhor eu ficar solteiro, aí eu fico de boa ali, né? Despreocupado, não tô fazendo ninguém de besta. Aí, sendo que teve uma vez... Que eu fui, mano, dar uma de ninja. Eita, eu fui dar uma de ninja. Pra... Ó, ei, macho, pra tu ver como a inexperiência do cara é grande, né? Esse ramo aí. Se eu te disser, macho, que eu cheguei em casa com uma marca zona de batom bem aqui, ó. Vigi. Bem aqui, ó. Mulher tacou o beijão aí, né? Aí eu cheguei, a menina conversando. Aí, ei, amor, tudo bem? Como é que foi seu trabalho? Foi bom. Não sei o quê, bebê. O cara lá tranquilo, né? A manchona de batom lá no peitão do cara. É, tava embaixo da camisa, viu? Aí eu tranquilo. Ah, tava bem e tal, não sei o quê. Aí eu inventei de tomar banho, né? Cheguei do trabalho, cheguei a tomar banho. Aí a mulher foi lá. Mas se eu te disser... Não, se eu te disser que eu tirei a camisa na frente dela, é normal, não pode tirar a camisa. Quando eu tô com a camisa bem aqui na cabeça, aqui, ó. Aí ela, o que é isso aí? O que é isso aí, mamãe? Aí eu, o que, menina? Tira essa camisa. Aí eu, vixe, Maria, que cabeça. Tá doidona. Aí eu vou. Mulher. Aí o que é isso aí no seu peito aí? No seu peito aqui. Aí eu. Macho, quando eu olhei pra cá assim, ó. Só a marca zona. Aí eu. Que putaria é essa aqui, mano? Mano, ela ali desconversa. Aí, macho, sempre que eu sou. Eu não, é negócio de. É, foi, sei lá, macho, o cara inventar uma conversa torta sobre uma situação dessa, pra mim, é amor, eu tenho que conversar com ele sobre isso aqui contigo. Conversar sério, né? É, temos que sentar e conversar sobre isso aqui, porque realmente hoje aconteceu uma coisa. Aí pronto, ó. Aconteceu depois uma coisa, né? É. Não, pior é que não chegou nem isso aí, mano. Vixe, se Maria, tivesse chegado se tivesse aí, ido, né? Aí tinha valido a pena. Justamente, mas não chegou nem a isso aí. Aí chegou só nas preliminares. Aí quando eu fui, aí eu cheguei, depois eu fui tomar banho e tal, aí voltei pra conversar com ela, menina, aí a pia, o meu desmola. Mano, é, o Nelson se não... fudeu, né, Manel? Foi. Pra tu ver como a inexperiência da pessoa é grande, viu, macho? Ave Maria. Hoje em dia tu tá experiente, é, Manel? Se fosse um perito em fazer isso, eu não tinha deixado provas, né, mano? Aí tem gente que é especialista nisso aí, né, mano? De pular cerca, né? Parece que fizeram ensino superior, né? A mulher do cara... Macho, eu não entendo isso não, mano. Eu vou te dizer que eu não entendo isso aí não, mano. Porque o cara, quando ele quer ter ali várias namoradas, né, e tudo mais, o cara quer ter aquela... transa descomplicada, né, e tudo. O cara tá ali, né, e tal. Tá nem aí. Mas o cara, tipo, casado, mano, com um namorado de 10 anos aí, mano. Aí o cara diz assim, ó. É, não sei o quê, tem que ter oficial. Tem que ter as namoradinhas, né? Namoradinha, né? Eu não entendo não, mano. Porque... Mas por que o cara não... Não, né, não termina logo o namoro, mano. Acaba o casamento aí e o cara vai namorar tranquilo aí, mano. Porque é, tocar o terror, fica na tal. Putaria, né? O cara enganando. Mas vai que é esse lance mesmo do joguinho, né, mano? Que existe isso aí mesmo, né, mano? Às vezes, mano, não é nem o ato do cara trair em cima. Mas é o joguinho, né, do cara... Vou esconder da minha mulher, né, e tal, e não sei o quê. Tá, e, né, o cara fica nesse joguinho, né? Tem gente que é viciado. Adrenalina. Aí, né, não, eu gosto de viver perigosamente. É, mas o cara é o Metal Gear da putaria, né? O cara todo... o cara todo escondendo. O cara todo escondendo da mulher dele, né? A espionagem eu da putaria, né? Eu vi um comentário aqui do... Eu não vi um comentário do... Deixa eu esquecer. Agora eu perdi aqui a parada. O cara perguntou se... Não sei se é homem, se é ficha social o nome do... Da pessoa aqui, né? Sei lá, o que é isso aí. O nome do cara aqui. Do usuário aqui. É o nick, ficha social do usuário. Perguntou se morena ou loira. Aí é uma pergunta... Pesada, viu, macho? Pesada, mano. É, pesada, porque meu amigo tem uma loura e tem uma morena que é sem condições. Na verdade, toda mulher, mano, todo tipo, né, mano? Tem umas que são sem condição demais. As ruivas também, tem umas mulheres que são bonitas demais, macho. Como é que pode, macho? Eu olho assim, macho. Mas como é que pode a pessoa ser tão bonita desse jeito, macho? O que eu acho putaria, mano, é assim, ó. O cara, né, aquelas velhas histórias, né, o cara tá com a namorada dele, né, aí o cara, né, fica enjoado, né, não quero mais não, vamos dar um tempo aqui, né, não sei o que e tal. Aí passa um tempinho, né, a ex-namorada, o cara começa a namorar outra menina, né, aí a ex-namorada do cara aparece de repente, ó, vixe, Manel, toda bonitona, malhadona. Malhadona, não sei o que, aí diz assim: oi, bichão, o que é que tu perdeu? E fico fazendo ciúme pro cara, né, mano? Macho, é um negócio que é. Eu acho que o cara fica nervoso, mano, quando o cara tá com a namorada dele, né? Sei lá, o cara tá num shopping com a namorada dele, né? Aí de repente o cara esbarra com a ex, mano. E a já ex do cara isso fica. Comigo, já. E a ex do cara fica provocando ali, né? E tal, fica deixando a mulher ali do cara puto, né? Aconteceu contigo, aconteceu mano, isso aí, né? Já aconteceu. Não, mas só não aconteceu de uma provocar a outra, né? Mas já aconteceu das duas se baterem. Mas tu ficou ali com o zoião ali. O zoião arregalado não, ela... ali. Não, ela disse que eu tava olhando pra bunda da outra. Olha, filho. Ó, doida. Eu não quero morrer não, minha filha. Saria. O cara olhando pra bunda. Tá doida, é? Ô, putaria. Não, eu vejo você olhando pra bunda dela. Ai, frescando. Eu tá doido, eu não quero morrer hoje não, menino. Se eu olhar pra uma bunda daquela ali, tu me mata hoje mesmo. Tá doido, aí tu levou aquele tapão ali no ombro, foi, Manel? Tapão no ombro é, ali. Também. Cala essa boca, não sei o que. Tu vai apanhar quando chegar em casa. Mas acontece disso mesmo, mano. Dá uma mulher ali provocar, né? E tem mulher que... Tem mulher que gosta de... Macho, tem mulher que gosta de provocar, né, Manel? Gosta de provocar é ali. Doido. Ela, tá, ela te vê ali com a tua namorada, mas ela quer ali provocar ali, mas ficar ali, né, em cima. Quer causar a discórdia, né? Tocar o terror ali no cara, né, Manel? É tropa do Asila na live, ó. Olha a galera aí, ó, o tanto de mensagem, mano. A terceira mensagem que eles fazem essa combinação aí de todo mundo escrever a mesma mensagem. Doideira, não viu? É, mas a galera tá muito louca, né? Eu gostaria de pedir encarecidamente que a galera fizesse essa muvuca aí. Na live que eu vou estrear hoje, lá na Twitch. Como é o nome da live? É o quê? Na twitch.tv Zona. Eu sou tão novato na Twitch que eu não sei nem o nome do site direito, mas eu vou começar hoje. Teve alguém, mano, que perguntou nos comentários aqui, mano. Ei, Joel, cadê o Nando Garotão, mano? Cadê o Nando Garotão ali, mano? O bicho sumiu. Vixe, né, ah, é o Fernando, ó. O bicho era todo pegadorzão, né, mano? O bicho aí, Fernando Garotãozão, né? Ele te levou esse, pra um negócio aí, né, aqui, mano? A Keila falou, esse podcast, quando comecei a ouvir, era do tempo do Ronco, ó. Vixe, mano. Ei, mas a gente não é tão antigo assim, não, mano. Peraí. É, só 10 anos, né, mano? 10 anos aí, né? Gabriel Monteiro aqui, um salve pro interior de Jordão, no Piauí. Um salve aí pro Gabriel Monteirozão aí, né? Na verdade, ele não mora né, no Rio, não, mano. O bicho se mudou, foi, mano. O cara botou se aqui, mudou, eu, estou foi, jogando, eu tô jogando PS10 pro senhor Pinóquio, ó, PS10. Gabriel Monteiro se mudou, foi do Rio pro Piauí, foi, tava perigoso aí no Rio de Janeiro. É, eu acho mudou que pra zão, ele né? Realmente o negócio tava lá, tava quente. A Karine Martins aqui falou aqui, mano, comecei a ouvir em 2010, aí, Manel. Carinho zona aí, ouvinte zona clássica, né, Manel? Usei é, isso sim, aí, mano. Seja. A gente já fez vários casts, né, mano, sobre namoradas, né, e tudo mais, Manel. Quais são as dicas que tu dá, Manel, ali, se o cara tá com a namorada dele, ali, Manel. Isaías da Firote, ó. Manel, o cara tá com a... vamos fazer um RPG da putaria, Manel, aí, ó. Tá RPG. Lá o Manel... Lá, eu sou o narrador, eu sou o mestre, Manel. Sou o mestre hoje. Olha, só quer ser o mestre. Sou o mestre. Manel, tu tá lá com a Fabiana no shoppingzão. Shoppingzão lá. Aí tu tá lá todo. Ai, na fila do tá cinema. Lá. É, tu tá lá todo lá. Ai, meu Deus, não sei o que. Na fila do cinema pra assistir o Batman. Batman, The Batman aí. Aí saiu o filmezão aí novo aí do Batman. Aí de repente tu sente o faro, o cheiro daquele perfumezão nostálgico. Vixe Maria, mano. Perfume nostálgico, ó. Aí tu olha assim, Manel, e tu pensa assim: rapaz, eu conheço esse cheirozão desse perfumezão aí. Eu conheço esse cheirinho, né? É, esse cheirinho aí. É o perfume da Márcia. Da Márcia? O cara ainda bota o nome da mulher, da Márcia. E aí? Aí tu se vira aí, o cara assim... O cara tem que fazer um teste de destreza, né? É, mano. Sai de fininho. Aí o que é que tu faz, Manel, nessa daí? Tu sente o cheirão ali. Tu vai olhar ali pra ver pra trás, pra procurar ali, ou vai deixar pra lá. Mas toda vida eu me faço de doido. Melhor saída é essa. Aí, Manel, tu sente só aquele puxão no teu ombro, assim, dizendo aquela voz aveludada, dizendo... Emanuel. Há quanto Manel. Tempo? Emanuel, há quanto tempo, Emanuel? Aí tu se vira. Aí tu se vira, é a Márcia Zona lá, ó. Malhadona. É, mano. Eu conheço uma Márcia violenta, viu, mano? Malhadona lá. Lourona, cabelo na chapinha, Manel. O cabelo na chapinha. Bicha bonitona lá, Manel. Coxas grossas. Vixe Maria, Manel. Aí já pegou na fraqueza do caba, viu, mano? Tá aqui, e aí, Manel? Aí tu fica todo nervoso, Manel. Vixe, Maria. Não. Aí eu digo, oi, tudo bom, né? Como é que você vai, né? Essa aqui é a minha esposa. O cara já pula de namorada pra esposa, entendeu? Pra esposa? Vixe, o cara casou. É, pro cara fazer um jogo de cintura, tá entendendo? Em menos de 5 minutos o cara casou, né? É, mas porque senão a outra... Nem você não me apresentou não, entendeu? Isso já aconteceu comigo, mano. Como é que tu nunca me contou essa história, né? A mulher não, do eu cara, tava né, no, falando. Eu tava no shopping, eu tava no Norte Shopping ali. Aí eu e a minha namorada... Aí chegou uma prima minha me viu de longe. Ei. Aí vai vem, e ela é gata, mano. Aí me acenou pra mim de longe e veio andando na minha direção, né? Aí eu tava de mão dada com a menina, aí eu fui andando com ela, e quando eu cheguei mais perto, assim, eu soltei a mão dela e abracei a outra, né? Sendo que, realmente, ela falou muito rápido comigo, oi, tudo bem, blá, blá, blá. Aí ela, uma cumprimentou a outra, as duas se cumprimentaram, mas eu não falei, ei, essa aqui é minha namorada e tal, não falei, ó. Mas se tu vê o terror que essa mulher causou por causa disso... É putaria, né, mas é quando o cara tá com a namorada dele, né? Que o cara encontra a ex no canto, né? Aí o cara vai apresentar, não, essa aqui é a fulana, né? Aí ela, tipo, faz só o acenozinho, tipo de um general, né? Um general encontrando outro. Faz só, opa! Né? Só... Opa, bicho! Só aquele acenozinho, né? E vai-se embora, né? O cara não pode perder muito tempo nessa hora aí, né, Manel? Apresentou ali, ô... Né? Já vai embora, né? Não perde o cara tem que ser, o cara tem que ser ninja. É só. Vamos ver aqui os comentários aqui, muito louco aqui. Como é que é, Manel? Tem que ser o quê? Tem que ser ninja, tem que ser VaptVupt. Exatamente. A Giovana Costa falou aqui, ó. Saí da minha empresa. E o que é que eu faço agora? O cara tem que ver se ele pode pegar aí o auxíliozão aí do Bolsonaro. É, pois é, por isso que eu ia dizer. Depende do ponto de vista. Se você tiver desesperado na liseira, aí vai ser ruim. Mas se você estiver tranquila, Dá pra você pegar o seguro-desemprego aí, sei lá. O Nando dá... Robert aqui mandou uma pergunta aqui pra ti, Manel. Dá pra pegar mulher bebo? Mas se eu te disser que apesar de eu não beber... Não beber... Apesar de não beber, eu sei que a maioria das pessoas bêbadas ficam desinibidas, né, entendendo? Então, aumenta a probabilidade de você ficar mais desenrolado, ficar mais conversador e tal, aí a mulher acabar achando você interessante, porque você fica um rapaz falador. E mulher gosta de homem que fala muito, né? Que conversa e tal. Conversa, desenrola as coisas, né, Manoel? É. Aqueles fuleiraizão calado, tipo eu, aí tá na mesa. Cara, tão só... fuleiraizão, né? É fuleiraizão. Inclusive, isso aqui é uma pergunta do Edu Master Joga Jogos. E as dicas pras mulheres, Manoel? A dica pra quê? Pois é, pra pegar a mulher ou a dica pra mulher mesmo, assim? O cara... Uma das dicas eu já acabei de falar, né? Uma das dicas... O cara conversar, né? Conversar ali, né? Com a mulher, né? É, o cara tem que ser desenrolado no coisa, né? No, como é que eu posso dizer? No conversar, né, mano? Porque você conversando muito, você parece mais inteligente, entendeu? Mais inteligente, mano. Você parece ser um cara mais enrolado, né? Mais inteligente. O cara fala demais, né? O cara tá dando muita informação, né? E parece que o cara é inteligente, né? Pois é, entendeu? Aí tu já sai, e se tu ficar muito calado, aí pronto. Aí a mulher vem, esse aqui não sabe nem conversar. Sabe nem que dia é hoje. A Sara Regina Barbosa falou aqui, ó. Minha melhor cantada foi dizer que eu tinha... R$1 para passagens, mano. R$1 para passagem? Como foi? Sei lá, mano. Galera tá na loucura total, velho. Tá todo mundo bêbado aqui no chat, né? Ti, foi? Eu também tô achando que esse chat aí a galera tá alcoolizada, né? O 99 novo falou aqui, velho. Cheguei agora, e o Netão? Não se comprometeu a comentar sobre as ex dele. É, ixi. O Neto achou que ele ia, esse cast ia ser comprometedor demais. Aí ele saiu pela tangente. É, aí o 99 continua aqui. Cadê a mensagem dele? Me subiu de uma vez agora aqui. Cadê? 99. Cadê, menino? Tem uma ruma de gente alcoolizada aqui no chat aqui. Aqui, Giovana, eu vou fazer uma live de CS hoje. Só porque Exatamente. Você comentou aí, perguntou. Inclusive vou tem um link aí. Live de CS. Tem um link aí na descrição, né? Que tem as redes sociais aí do Azila, né? E um dos primeiros links que tem aí é o link da live. Aliás, ai não, tu tá fazendo é na Twitch, né, Manel? O link que tem aqui é o do Facebook. Eu vou estrear na. Como é o nome? Twitch. Eu vou estrear na Twitch hoje. Bota o link aí, Manel, nos comentários aí. Conto com todos vocês lá pra mim chegar chegando na Twitch. Chegar doidão já, né? Doidão só. É. Qual é o link aí? Bota o link aí nos comentários, Manel, que a gente vai fixar aí nos comentários aí. O link da Twitch do Manel, né? É arroba o quê, hein, Manel? Arromba... arromba é Manuel.games. Manuel Games. Não, eu tenho que começar a live aqui primeiro, né? Eu não, é porque como eu sou leigo aqui na Twitch, eu ainda tô meio perdido. Eu copiei aqui o link de transmissão. Eu tô meio perdido ainda, como é que eu faço pra começar? Fugir. O celular falando sozinho, ó. Ah, mulher zona do Google, né, tal. Tu sabe, Manel, que tem mulher aí que tem ciúmes dessa mulher do Google, né? Que quando o cara fala, a mulher do Google responde, né? E tem mulher que tem ciúme da mulher do Google. Fica logo perguntando quem é essa vaca aí que tá falando teu celular aí, o baitolo. O 99 novo falou aqui, mano. Vixe, o Neto tá com medo da mulher atual descobrir os podres das antigas. Vixe Maria. Tá, é, porra. É tipo isso aí. É tipo isso aí. Putaria, mano. O vlog de Lisboa falou aqui, ó. Cadê o senhor Pinóquio? O bicho tá desaparecido, né, mano? Por enquanto. Tá sumido. É, o senhor Pinóquiozão aí, ele tá altamente sumido, viu, mano? Ah, total, viu, mas o bicho ali tá muito doido. O Isaías Sefirote aqui, ó, perguntando aqui, ó. Cadê as gatas pra me ensinar? É só marmanjo, tem as mulheres aí, mano. Tão aí, ó. As mulheres aí que estão aí que pode tentar ir alguma coisa. Como é, mano? Tu quer tentar? Vlog de Lisboa aqui, ó. Quem me mandou esse link da live no meu WhatsApp é viado aí dentro. A galera tá espalhando esse link nos WhatsApp, é, mano. Porque tem um monte de gente aqui, mano, que veio do WhatsApp, né? Gente, é um bom meio do cara espalhar, né, mano? No WhatsAppzão, né? Que é um monte de alcoólatra aqui nos chats, né? A galera dos bares, né? O dinossauro, ele falou um negócio aqui, deixa eu ver aqui, mano. Um negócio aqui, aliás. Deixa eu ver aqui, vlog de Lisboa, melhor tipo de mulher é a rapariga, não enche o saco e ainda a bicha é boa, eita, mano, é a rapariga. Macho, mas até as raparigas, elas têm sentimentos, né, mano, tem sentimentos ali, né, coração delas, né, e tudo mais. Todas as mulheres são boas, mano. É, mas... Elas são boas pessoas. Sara Regina Barbosa. Como vocês conheceram suas respectivas mulheres? Aí, Manel. Aí, uma pergunta bacana. Conta aí, Manel, tua história aí. Vou começar contando. Vai lá, Manel, vai lá. Há 2 anos atrás... era uma vez... Eu tava trabalhando com como é o nome do bicho? Tava trabalhando com... como é o nome, macho? Representação de calçados. Vixe, Manelzão aí. Eu acho que o pessoal do Asila chegou a saber disso. Eu tava representando, tava trabalhando nas estradas e tal. Viajando pra cima e pra baixo. Pois é, era representante de calçados. Aí eu ia pra cima e pra baixo. Aí uma das lojas que eu costumo visitar sempre, eu vi uma moça muito bonitinha. Muito interessante ela. Muito bonita. Aí eu fiquei naquela, né? Ó, pra você ver como é a estratégia da conquista. Eu vou explicar agora como é a estratégia da conquista para vocês ao vivo agora. Tutorial de conquistar mulher, olha lá. Primeira atitude, você encara a mulher até ela ficar com vergonha. Ou ficar com medo, né? Não, pois é, isso assusta, tô brincando. Aí, o cara com os olhos arregalados, assim, paradão ali. É, o cara fica olhando assim pra ela, ó. Paradão, né, sem se mexer. Não, na verdade eu tava. Eu cheguei lá na loja, né? Aí eu a vi. Eu fiz meu olhar 43 pra ela. Ixi, todo leão de longão. Aquele, aqui, jeito aí. É aquele assim que o cara faz assim, ó. É. Aí ela ficou toda timidazinha, né? Aí as amiguinhas dela tudo indo pra cima e pra baixo, né? Aí quando foi um momento que ela ficou mais sozinha, ela passou por mim, aí eu disse, oi, tudo bem? Aí ela, oi, tudo bom? Vai cadê as Visano nova? Ela perguntou, que é o calçado que eu vendia, né? Não, eu tô trazendo aí. Aí eu tive os primeiros contatos ali, entendeu, né? Aí eu perguntei, será que tu podia me dar o teu número pra gente conversar, bater um papo e tal? Vixe, mano. Aí ela, posso dar o número. Eu vou anotar ali, aí te dou depois. Aí pronto. Aí depois foi só... Chiba! Putaria. O Leandro Estúdio Caerografia, mas ele que é ouvinte clássico já aí, né? Inclusive a gente tava aí negociando aí pra ele grafitar a minha guitarra, mano, pra botar aqui no cenáriozão aqui, a guitarra do Azila. Vixe, é isso aí, é massa, mano. Vamos ver aí, né, mano, como é que vai ficar aí. A guitarra e o violãozão do Azila. Aí. Eu vou providenciar alguma coisa pra tu grafitar também, peraí. Aí. Ele disse aqui, mano, no Facebook. Minha mulher quer dar uma... Ele disse que ele tinha... Ele disse, falou aqui que tinha medo de falar da ex dele, né? Aí ele falou aqui, ó. Minha mulher queria dar uma pisa nela até hoje. Quer dar uma pisa nela. Na ex-mulher dele. Aí ele falou aqui, ó. Pois ela ficava ligando todo dia pra ele, né? Ele terminou o namoro, né? Aí conheceu a esposa dele atual, né? E tal. Aí a ex ficava ligando, ó, mano. Ligando ali, perturbando o celular, ó. Ei, aí eu digo, rapaz, essa ex aí é aquela famosa ex venenosa, viu, macho? É, mas que quer acabar de destruir o cara, né, mano? Ele ficou aqui, senhor... ó. Fiquei 2 anos com a minha ex. Me casei com minha esposa com 1 mês de namoro. Comportamos 16 anos juntos no último dia 11. Ó, aí, parabéns aí ao casal, né? 16 anos de casado, né? Parabéns mesmo, viu? E foi ela... Amigo... É difícil, né, mano? O negócio é... Casamento é brincadeira, não. Manel aí tá sentindo na pele, né, mano? Foi, ele tá dizendo aqui, ó. Foi minha esposa que baixou os meus primeiros Azilas. Olha, isso aí é uma mulher pra se casar, mano. Isso aí ele é uma casou mulher, com a mulher ali, certo, mano? Casou com a mulher correta, né? Tá corretíssimo isso aí, né? Dona Maria Zona aí, né? Corretíssimo, né? A atitude dela, né? Eu espero e que as vossas esposas dos outros ouvintes façam o mesmo, viu? Exatamente. Ele falou aqui, foi uma época que eu trabalhava longe e pedia para ela baixar qualquer coisa que eu pudesse ouvir. Aí ela viu a Azila de locadora e até hoje tamo aí. Eu e ela juntos no Azila. Aí, tu é doido? Rapaz, eu ganhei o dia com essa frase aí. Ué, doido, mas casalzão aí, doideirazão aí. Inclusive ele tá no chat aqui, morrendo de rir aqui. Putaria. Fazendo a pior putaria zona ali. Mas isso aí que ele falou é verdade, mano. Tem mulher ali que só quer destruir o coração do cara, né, mano? Acabar ali com o cara por dentro, né, mano? Não é todas as mulheres, né, que querem fazer isso daí. Mas tem caras também que quer... Só ver ali o terror da mulher, né, mano? Aliás, dos dois lados, né? Tem caras e mulheres ali. Olha que aí, querem, mano, só tacar o terror ali no cara. E o negócio aí é que eles são a dupla sertaneja, ó. Leandro e Letícia, ó. Oi. LL. Leandro LL. E Letícia aí. Um abração aí pra vocês aí, né? Da onde é que ele é, mano? São Paulo, né? Sei lá, mano. Calcaia, eu esqueci de onde é que ele é. O Anderson Costa aqui falou aqui, tua vez, Joel, de contar a história de como tu conheceu ali a esposa. Vixe, mas acontece essa história, mano. Tá nos casts não, passados aí, mano. A galera não, tá mais no... não, aí. A galera tá recapitulando aí. Não, vou contar mais não, aí. Eu conto, fiquei putão agora. Ei, eu fiquei puto porque vocês esqueceram que eu contei, né? Não, não é. Vai lá, lá escutar lá o cast antigo lá de namoros, ex-namoradas também, né? Vai tudo. O Neto tá aqui no comentário ali, nos comentários do chat aqui, comentando com o Mazila. Só aqui no chatzão aqui, ó. O Gabriel Souza falou que a robozada foi embora e o chat ficou melhor. E os botzão foram-se embora, né, Manel? Até os bots têm horário, Manel, aí pra atuarem, né, mano? Galera aí da cachaça zona aí foi embora, né, mano? É, o Gabriel Souza aí fez uma pergunta boa aí, ó. Como é que o cara acontece, arranja uma cocota na pandemia? Aí é mais difícil, né, mano? Eu acho que hoje em dia, né, na pandemia zona, os web namoros têm aumentado, né, mano? O que é que tu acha desse negócio de web namoro, mano? A namoros à distância? Peraí, eu vou dar uma dica poderosa agora pro Gabriel. Mano, agora é um aí, se agora aquela vai, dica, vai botar o cara ganhar o dia. Meu amigo, você tá subindo pelas paredes, correto? Tá doidão. Tá doido pra dar uma relaxadazinha e tal. Não tô falando de putaria, tô falando de ficar junto com a mulher e tal, né? É aquele momento. O cara pensa logo que é putaria. É, não tô falando de putaria, não tô falando do ato. Tô falando das preliminares. É a partezinha ali tranquila da coisa. Se você está doido, ela também está doida. Ei. Essa é a dica. Entendeu? Ela também tá subindo pelas paredes. Ela, na verdade, ela tá mais do que você. Então, se você souber fazer o lance, olha lá, amor. Vamos tomar um sorvetinho, vamos tomar um açaí com sabor de terra. Entendeu? Vamos tomar um açaizinho ali. Ai, mas eu vou pegar o corona. Não, vai não, porque a gente vai de máscara e tal. Um álcool em gel, né? Aí tem um álcool em gel, a gente senta na última mesa, lá na caixa prego. Entendeu? Se você souber fazer o lance, meu amigo, ela vai aceitar, ela vai asilada. Ei. Porque ela também não aguenta mais essa putaria de quarentena, não. Entendeu? Acabou. Na verdade, essa quarentena aí foi melhorar o negócio. Foi melhorar. Que nos cantos não tem muita gente, né, mano? Ali, a não ser em aglomeração, né? Aí não dá também. É, pois é. Uma saídinha a dois, mano. Saídinha a dois é a melhor que tem. Inclusive, a galera puxou aí o lance do Samuel. E o Samuel era pra ter chamado ele pra participar. É mesmo, mano. Inclusive o Samuquita está apaixonado, Manel. Apaixonado, Manel. Só que tem um problema. O pior é que eu nunca fiquei apaixonado, ó, mano. Queria... Ficou não, mano. Queria... Vê isso, tua esposa vai ouvir isso aí e vai ficar puta aí. O pior é que ela sabe. É, mano, eu sou muito sem coração, ó, mano. É, mas estamos tentando aí. Aí, mano, o Manel está apaixonado, Manel. O Samuel está apaixonado. Já é. Só que tem um pequeno problema, Manel. Só um problemazinho. A mulher não sabe disso. A mulher não sabe. Ele tá lá, mas ele fica nessa daí, mas não, eu tô apaixonado pela menina, não sei, a gente não vai dizer, não vai revelar o nome da menina, né, obviamente, né, mas ele fica nessa daí, mano, não, tô apaixonado aqui, ela é linda, ai, ela é linda, não sei o que, ai, meu Deus do céu, mas eu não consigo chegar nela, Manel, aí, Manel. E eu tenho medo ali de acabar minha amizade com ela. Ai. O que é que tu diria, Panel, pro Samuelzão aí? Ele tem medo, mano. Ele tá com medo ali de investir ali, né? Porque o cara fica com medo mesmo, né? Aliás, ainda mais ele, né? Que é... ainda mais ele, né? O cara vai logo esbagaçando o colega, mano. O cara já vai destruindo o cara, esmagando os sentimentos do cara, né? Ainda mais ele, que é careca, já diz assim logo. A galera tá aqui nos comentários, mano, eu falando aqui, ó. Samuel está apaixonado, não é novidade. A novidade vai ser no dia que a mulher corresponder. Putaria, é? Viu? O Samuel está apaixonado, não é novidade. A novidade vai ser quando a mulher corresponder. E esse dia aí vai ser massa, viu, mancha? A gente vai comemorar, né? Sair, fazer uma confrazinha. Vai comer uma pizzazinha. Vai comer uma pizzazinha nesse dia aí e tal. O Gabriel Souza falou aqui, o Samuel tem muito azar também. Parece comigo. Parece comigo, é muito bom. O Sled Hammer falou aqui, ó. Samuel ia falar que... Falar o que nesse cast? Faz 20 anos que o cara tá afim de uma mina e não toma iniciativa. Isso aí é verdade, né, Manel? Ele tem que tomar iniciativas, não, né? O Samuel. Frederico Santos aí. Frederico Santos, o que é isso, poxa? Como é que você diz isso das dicas? As dicas aí do sucesso, rapaz. O Sledhammer falou aqui, ó. O Sledhammer falou aqui, mano. Samuel indo levar a menina que ele gostava de madrugada na chuva pra casa do namorado dela. É. Aí, o Helder Bruno aí, tem que chamar o PC. Eu sou amador demais, ó. Mas, se for me comparar com o PC, aí é covardia. Aí é putaria, né? Porque o Manel, o Manel, o PC ali é o doidão, né, Manel? O PC leva o Master e eu tô no aprendiz aí. O PC é o Chuck Norris, mano. Ele chega só assim pra menina assim e fala assim, ó. Oi. Aí a menina já sai beijando ele. Por aí. O João Martinho falou aqui, ó. As dicas do Manel só vão levar o cabo pra cadeia. Pra cadeia? Inclusive, já vão mandando os salves aí, né? Porque a gente já tá dando a hora aqui, né, Manel? Já tá dando a hora aqui. Dando a hora zona aqui. Vamos só contar mais um aqui, que é a seguinte, Manel. Tem cara... E tem, aliás, tem homens e mulheres que têm muito ciúme, né? Ciúme é um problema, né, Manel? Aí, macho, o cara tá assim, né? O cara tá aqui, ó, com a namorada dele, né, e tal. Aí o cara terminou. Terminou no namoro ali com a namorada dele. Aí ele vê a ex-namorada dele com outro cara no Facebook. Aí o cara fica com ciúme. Como é que pode? Se o cara já terminou, como assim? O namoro. O cara terminou o namoro, mas ele fica com ciúme do cara, da menina dele. Como assim? O cara, véio, tem doido aí pra tudo, Manel. O cara tá ali... Como diz, né? Como diz aquela putariazinha do... Como é o nome do... Aquela putariazinha do da web? Não entendi. E aí, mano, o cara... Não entendi. O cara fica mandando indireta ali pro cara. Não, sou eu que sou o pirocão aqui. Sou eu que sou o doidão. Porque o cara nunca quer passar por baixo, mano. Quando a mulher, a ex-namorada do cara arruma um outro namorado, mano, o cara já quer, né, dizer que é o bichão. Não, eu que sou o michupazão. Eu que sou o fodão, não sei o quê. O cara não quer passar por baixo nem a pau, mano. É não, Manel? É sim. Ah, agora sim, ó. Deixa eu te falar o... Como é o nome dele aí? Peraí que tem um ouvinte que pediu. O João Martino pediu para mandar um salve para a noiva Jéssica. E o João lhe mandou um beijo. Olha aí. E um cheiro de sovaco. O João lhe mandou um beijo, meu Deus. João Martino. O Helder Bruno falou aqui, mano. Quando tem muitos ciúmes, quase não tem confiança entre o casal. Isso aí é verdade, mas o cara ciumento demais. Ixi. Também dá não, né, mano? Mulher ciumento, cara ciumento, né? E já dá putaria, né, mano? Sempre tem briga, mano. Quando tem mulher ciumento a demais, dica... ciumento. Dica feminina. Leia aí a dica feminina. Da Kelly Lima. Kelly Lima, uma dica feminina. Levem a cocota pra comer e vão ouvindo a Zila durante o caminho. Olha aí. Aí é sucessozão, né, mano? Aí, meu amigo, ela já tá no ponto pra casar. É, total, viu, macho? Sledgehammer, tem gente doente assim mesmo. Termina, começa a namorar outra, mas ainda fica stalkeando o ex. Isso é verdade, né, mano? O cara ali fica tentando se atualizar, né, ali das notícias da ex, né, e tudo. Fica cuidando da vida da mulher, né, e tal, é, né? É tipo um jornal, o cara se atualizando ali das notícias, né, e tal. Gabriel Souza, stalker a ex, stalkear a ex só vai fuder o cara. Isso aí é verdade, viu, mano? O cara vê ali a menina com outro cara, o cara fica destruídozão, né? Não stalkeia a sua ex-namorada, não, mano. Que o cara vai só se fuder, né, mano? Não stalkei, não, meu chapa. Fica na sua. O Estúdio K Aerografia falou aqui, mas minha mulher briga até pelo controle da TV, mas ciúmes nenhum. Oi. Como é? O Estúdio K falou aqui, mas minha mulher briga até pelo controle da TV, mas ciúmes nenhum. Oi. Essa daí é que é a mulher, né? Baixou ali o asilo pro cara, né, mano? Mulher pra casar mesmo, né? Por isso que tá aí, ó, 16 anos, né, mano? De casado. Ah, é? Não tem a receita aí, já tá só o filé. Rafael Moreira Santos, stalkear só a futura namorada, né? Aí, mano, aí sim, né? Inclusive, é a estratégia que o Samuel tá fazendo aí. Eu tenho fé no Samuel. Eu só acho que ele deve ter um pouco menos... É, tem que ser mais desinibido, né, mano? Exatamente. O Adrian Souza, aliás, Adrian Fernandes, Adrian, né? O cara fala todo em inglês, né? Adrian. Noel, manda um salve pra minha esposa, Deide Costa. Aí dentro, velho. Aí dentro, velho. O Anderson Galdino falou aqui, ó. Um salve de Jampa. Não é o diabo é Jampa, mano. Não é Japão, não, mano. Ele tá, mano. Não é o Japa, não, mas esse bicho aí. O bicho deve estar lá, né? Deve ser o quê? Hoje é... Agora é 11h30. Lá é 11h30 da manhã, mano. Ó, ele está no futuro, mano. Tá no futuro, ele. Enquanto a gente tá salve de dia, ele tá de noite, Vila, mano. Velho, é isso aí. Salve para o Vila Velha. E as considerações finais sobre a ex, Manel? O que é que tu dá aí? Considerações finais, Manel, pra gente encerrar o cast. E aí? As considerações finais é o cara que... assim, né? Primeiro. Não, primeiro. Eu acho que a mulher, tanto o homem como a o homem como a mulher, eles ficam com... Tem muitas pessoas que acham que a pessoa, tipo, foi a pior coisa da vida dela, tá entendendo? Ai, eu só fiz perder tempo contigo. Sabe? Perder tempo, né? É, o cara tipo, todo palermas. Tudo que foi bom na relação se destrói, sumiu. Porque a pessoa fez um erro, então porque acabou o namoro. As considerações finais é justamente isso. É para as pessoas melhorarem nessa parada aí, tá entendendo? Porque eu acho que aproveitarem o tempo, né, mano? Os seres humanos, eles têm um valor melhor. Manoel, um valor... filosofando agora. É. O ser humano, ele tem um valor incalculável. O mano certo? É o Lacombe agora, filosofando aí. Então, se você dedicou tanto tempo a uma pessoa e ela reciprocamente dedicou a você também, teve momentos bons, isso não foi tempo perdido. Foi bom, durou. Foi bom enquanto durou, pronto. Serviu como exatamente. Experiência, como aprendizado, como evolução de espírito. O Manel ali passou um tempinho ali pensando na terceira questão, né? É isso aí, galera. Falamos aí sobre ex-namoradas, né? Se inscreve aí no canal. Pra quem não é inscrito, ative o sininhozão. Sininhozão, né, Manel? Pra receber ali as notificações quando sair as lives, né, Manel? E olha lá o link aí da live, Manel. Olha lá o link da live do Twitch, Manel. Já beijo isso aí, mano. Eu tô preparando a Twitch justamente pra isso. Pra galera chegar junto aí. Mas qual é o teu nome, mano? Da Twitch, mano. Sabe não, né? O Adrian Fernandes isso, falou aqui, ó. Joel lança o curso do Manel. Como ser bem sucedido com as mulheres em 10 passos. A gente vai estar pensando em fazer um livro, né, mano? Escrever um livro aí do Manel, né? Com a fotozona dele de paletó, né? Paletó rosa, né? Com uma rosinha aqui vermelha no, na lapela aqui, ó. Ixi, meu irmão. Vai ser massa, mano. Tá doido esse livro aí. Vai ser massa, é? Putaria. Inclusive, vai ter o link aí, Manel. Vai botar aí embaixo, né, Manel? Inclusive, vai, entra lá na Twitch. Aí, qual é a Twitch, Manel? Tô... Prepara aí, mano. Já bem isso aí, mano. Twitch.com/ o quê, Manel? Aconteceu um erro aqui, mano. Vixe, Maria. Mas qual é o link, mano? Da Twitch, mano. Mas como é que eu vou saber se eu não tô conseguindo botar, eu não tô conseguindo nem adicionar a bicha aqui? Mas o meu... Deve ter um jeito, mano, de encontrar, mano. Qual é o nome aí da Twitch? É Manuel Games, né? Não, a minha Twitch é Theolos, com 3 S. Theolos. Twitch.com/Theolos, com 3 S, né? Aqui, ó. Peraí, eu vou mandar aí, ó. Peraí, eu vou mandar aqui agora. Eu captei aqui, ó. Cadê? Eu mandei no grupo, ó. Cadê? twitch.tv.tela. Que grupo? Cadê? Que grupo não, mano. Mandei no grupo, no, na live, macho. Tá vendo não ali, ó? Tá aí, ó, na livezona aí. Twitch, fixar mensagem, tá aqui, ó. Galera, eu tenho atualmente 65 seguidores. Dá uma entrada aí no Twitch do Manel aí, ó. Galera, a soma aqui vai ser bem interessante, ó. Nós temos 34 pessoas assistindo agora. E eu tenho 65 seguidores na Twitch. Somando vai dar? 99 seguidores. Vamos lá, galera. Vai lá, rumo tá aí o link aí. Por favor. Tem um link aí fixado aí da Twitch do Manel. Vai rolar vídeo de quê, Manel? Lá? CS, é? Eita, é, apanhar aqui sua porra. Eu esqueci o nome da moça que pediu a live do CS. Eu vou fazer uma livezinha de CS agora. Aí, entra aí, tem preciso, um link aí. Eu só preciso conseguir botar no ar, porque eu não consegui ainda. Vai começar já, mas tem um link aí já, no fixadozão aí. Entrem já no site do Manel, né? Vocês já podem ir adicionando aí e tal, seguindo. Exatamente, se inscreve aí no canal do Asilazão também, né? Clica no sininhozão, já falei isso daí. Segue lá no @asileitor no Instagram e no Twitter. Vamos embora, né, Manel? Vamos embora, já passou da hora, né? Já passou aqui, foi 15 minutos. Vocês gostaram? Galera, vocês gostaram da live? Boa noite, muito obrigado. Se eu demorar um pouquinho é porque eu tô apanhando aqui pra botar a live. Vai já rolar, né, a livezona aí, né? Mas vai rolar, porque senão não me chama Emanuel. Exatamente. Ou então não vai rolar, né? De jeito nenhum. Aí eu vou ter que mudar de nome. É isso aí, galera. Até a próxima live. Um abraço e falou. Falou, Leão. Mesmo sofrendo, eu consigo esquecer de você. A distância é tão grande, mas posso te ver. Que em minha mente eu te fotografei. Nem mesmo sofrendo, eu consigo esquecer de você. A distância é tão grande, mas posso te ver.